realmente, eu concordo, é lógico, mas o que acontece é que muitas das esplanadas são postas e depois em setembro não são retiradas. Mantém-se depois durante o resto do período e que deviam ser depois realmente dizer-se às pessoas que pedem, depois enviar-se uma carta a dizer que acabou o período de concessão, dado gratuitamente pela Câmara, e que devem fazer essa retirada das esplanadas.